Como é que é? Que você tem, Éder? Cara, eu tenho idade, né? Que já resolve muita coisa. É, mas, já, cara, já diz muito. Já diz, não diz, e pior que diz mesmo, sabe por quê? Antes eu não tinha tanto problema, eu não tinha, nunca tive problema respiratório. Mas, cara, depois dos 30 e poucos, assim, eu comecei a ter rinite alérgica e sinusite. E assim, Nossa. eu nunca tive, nunca, nunca, sabe que é nunca? O cara vai perguntar pra você, você fala, não, nunca tive isso, você acha que eu vou ter agora? Só que aí depois a minha esposa, um dia ela chegou e falou assim: não, você vai ter, é assim que funciona. Você vai ficando velho e as doenças vão chegando. Muito bem, gamers malditos, habitantes do multiverso, estamos de volta com mais um Modulando Espaço, o seu podcast de games aqui do Q36. Eu sou o Horácio Fenner, mais uma vez eu estou aqui com a mesma patota de sempre, eu estou aqui com o Maurício Ruiz. Oba! E o nosso amigo aqui, o Éder Martins. Tamo junto. Daquele jeito, né? É, todo mundo reclamando das doenças da velhice, todo mundo caquético já, é tendinite, é rinite, é a coleção de todos os its possíveis e imagináveis do planeta concentrados em uma só pessoa. Mas é isso aí, vamos. Eu tô gravando com aquele continua. Negócio de soro, sabe aquele negócio de soro? Eu tô gravando com isso. Os caras com o terminalzinho, com os bip, né? Os bip. Pois é. Pô. Galera, hoje a gente está aqui reunido mais uma vez nesse horário solene para tratar dos jogos que foram injustiçados ou no mínimo mal interpretados pela mídia ou pelo consenso geral. É claro que isso é um assunto muito subjetivo, né? A não ser quando a gente está tratando de críticas especializadas, né, e da mídia dita especializada, mas tem muita gente também que acaba não jogando um jogo, ou acaba não tentando se aproximar de um jogo só porque o consenso geral diz que ele não é um jogo bom, ou no mínimo é um jogo que foi mal interpretado. Vou deixar esse termo mal interpretado, que eu acho que explica melhor, porque não necessariamente o jogo pode ser ruim, né, mas mal interpretado. Vale alguma contextualização prévia ou vocês já querem ir dando aí os seus exemplos de jogos mal interpretados ou, enfim, injustiçados? Acho que você explicou bem. Acho que no fundo é um pouco como as pessoas, seja a mídia especializada, seja os jogadores em si, eles olham o jogo e por algum motivo eles acham que aquele jogo não é tão bom quanto deveria ser, eles descem o pau, né? Um pouco isso. E acho que vale um comentário também, que assim, tem uma linha muito tênue entre um jogo que a gente, no caso, porque a gente que tá montando o podcast, um jogo que a gente gosta e um jogo que a gente acha que é bom. É, tem uma linha tênue aí, porque às vezes você fala que o jogo não é tão bom, mas a experiência dele valeria a pena. Então, tipo, tem isso, né? Às vezes o cara fala, não, esse jogo eu só gosto, o jogo nem é bom, e o cara acha que foi injustiçado porque ninguém gostou. Mas o jogo não era bom, ninguém devia gostar mesmo, né? O papel é sempre tentar separar essas coisas, né? Porque não basta só gostar. Todo mundo tem o direito de gostar de coisa ruim, mas gostar de alguma coisa ruim não faz ela boa, né? Exatamente. É que, cara, de qualquer forma, acaba sendo opinativa, acaba sendo pessoal, né, cara? Claro, sem dúvida. A não ser assim, por exemplo, talvez o Maurício tenha alguma relação com um jogo que possa ter um áudio, que é um jogo que conquistou ele pelo áudio, porque ele consegue ver a parte profissional da coisa. Agora, pô, eu acho que no caso do Éder, que não somos do mercado, vira uma coisa mesmo de gosto, né? Difícil avaliar. Eu imagino, para quem é da indústria, consegue avaliar um jogo além do fator diversão só, né? E o cara consegue. Às vezes o jogo não é bom, mas tem algum aspecto técnico que o cara olha e fala: não, esse jogo é foda. Ele não, vamos dizer, no contexto geral, né? Ele falhou em alguma coisa, mas assim, pode existir algum detalhe técnico que o cara fala: não, esse jogo é injustiçado porque essa parte do jogo, a programação, a modelagem, a iluminação, o rigging, sei lá, o level design, né, é bom. Uhum. Mas é claro que um bom jogo, né, um jogo que se torna relevante e vamos dizer assim, atemporal, ele é a soma, né, de tudo, né, de todas as qualidades técnicas e artísticas, vamos dizer assim. Né? É. Mas sim. eu acho que não vamos entrar em detalhes tão, tão profundos, acho, a não ser que... Não. É, mas assim, a gente sempre acaba cagando aquela regrinha que é, né, é a regra do podcast é cagar regra, ah, né? Ah, mas se não tiver cagação de regra, não é a gente, né? Faz parte. Bom, começa aí, Maurício. Puxa o primeiro jogo pra gente começar a debater. Cara, eu vou puxar o primeiro jogo, que foi um jogo que eu escrevi um post há pouco tempo atrás até no nosso site, que é o Mass Effect Andromeda. Que eu acho que ele apanhou muito por questões técnicas, até acho que... Tudo bem, tá? Vamos fazer uma ressalva. Eu joguei o jogo depois de bastante tempo dele lançado. Então, assim, bug fixes... Já pegou os patches de correção, você já pegou, né? Exatamente, eu peguei os patches de correção. Ele ainda tem alguns bugzinhos meio bobos, mas nada demais. Mas muita gente, mesmo com os patches, reclama bastante do jogo. E eu achei um jogo muito bom. Muito, muito, muito bom. Assim, é... Jogo nota 8, jogo nota 8,5, 9, sei lá, mas assim, jogo muito bom, não só a questão técnica, que a questão técnica dele é muito boa, a parte sonora, ele é muito bonito, etc e tal, mas a história é muito boa e o jogo, a parte de combate principalmente, é muito divertida. É, eu não sou um cara que gosta muito de sair atirando em tudo, etc e tal, eu sou um cara que gosta mais de exploração do que de confronto. Mas, poxa, nesse jogo eu saí dando tiro pra todo lado porque era muito legal. A parte de combate dele é muito interessante, muito interessante. É, eu não joguei, mas ouvi dizer, né? Ouvi dizer aí, o que me falaram que é muito bom. É, mas enfim, falaram que realmente é o melhor Mass Effect em matéria de jogabilidade de shooter, né? É, ele é o mais perto de um shooter, assim, eu acho. Eu não joguei os outros Mass Effects, pra ser sincero. Eu tô começando a jogar o 2 agora. E não joguei ainda o 2 e o 3, que dizem que são os melhores. Em termos de história, principalmente. Mas já dá pra ver que a jogabilidade é outra, é completamente diferente. É, esse é muito mais fluido a coisa, parece que é muito mais abertão mesmo. É, o foda do que aconteceu com o Andromeda, né? O Andromeda, o Mass Effect Andromeda, foi aquela coisa da repetição de papagaio, né? Uhum. É, a mídia na primeira semana fez as críticas que eu imagino serem justas, porque realmente a animação facial estava meio tenebrosa. Uhum. Mas a mídia foi injusta no sentido de que eles esqueceram todos os outros pontos positivos. E isso acabou sendo replicado indefinidamente aí pelo público, falando que o jogo é ruim, o jogo é ruim, o jogo é ruim. Mas só por uma característica do jogo, né? Avaliando somente a característica da falha da animação facial, que foi, até onde eu sei, parcialmente corrigida com os patches, né, que saíram depois, né? Sim, foi parcialmente corrigida. Só completando, foi parcialmente corrigida. Ainda tem algumas falhas, ainda. Pra um jogo dessa geração, ainda não é um jogo, em termos de animação facial, ótimo. É um jogo mais ou menos. Mas assim. Então, cara. Mas assim, eu acho, e aí eu já vou. Na minha primeira polêmica, até escrevi isso no blog. Eu acho que a gente tem uma geração. Quando eu falo geração de gamer, não tô falando de idade, não, tá? Eu tô falando de grupos de pessoas que jogam jogos. Eu acho que os gamers de hoje em dia estão muito mimizentos. Eu acho que tá uma chatice muito grande, exatamente por isso. Porque você pega um aspecto técnico ou outro aspecto técnico e você exponencia ele de um jeito como se o jogo não valesse a pena ser jogado. E aquilo é só uma animação facial, tá bom. Não é bonito, às vezes é chato, mas assim, é só animação facial. A história continua sendo boa, a jogabilidade continua sendo boa, o jogo é super interessante de ser explorado, super diverso. Então, assim, é só animação facial. Vai fazer o quê? Então, né? Cara, você sabe que eu não joguei e tal, agora eu vou falar. É a sessão cagação de regra. Mas eu tenho um canal no YouTube que eu gosto pra caralho, cara, que chama Extra Credits. Você já viu esse canal? Já ouvi falar. É um grupo de, até onde eu sei, um grupo de pessoas que são desenvolvedores da indústria, e eles acabam fazendo um monte de vídeo falando sobre aspectos gerais da indústria de games. É um puta canal legal, cara. E eu tava vendo um vídeo desses caras, se eu não me engano é desses caras, eu tô até pesquisando agora aqui pra ver se foi nesse canal mesmo que eu achei. Deixa eu ver, Mass Effects. É nesse canal mesmo. Esse canal é um canal que chama Extra Credits. Eles têm um vídeo que chama What Happened to Mass Effect Andromeda Animation, que eles falam justamente assim da diferença entre o desenvolvimento de um jogo massivo como Mass Effect e um jogo. Eles comparam Mass Effect com o Uncharted 4. Os caras falam, pô, o Uncharted 4 é um jogo que te dá aí 12 horas de jogabilidade. E que ele não é um jogo de decisão, ele não é um jogo de diálogo, né? Onde você tem vários diálogos que podem, tipo, se subdividir. Então os caras falam, cara, é inviável você trabalhar a captação de movimento facial num jogo como Mass Effect, que é um jogo que vai te entregar aí 50 horas de jogabilidade com 1 milhão de decisões. Então, eles explicam como funciona esse tipo de projeto, né? Que eles acabam criando um banco de expressões pré-definidas, e esse banco de expressões ele serve para todas as animações faciais do jogo. Então, por exemplo, ele tem lá exemplo, tá? Óbvio que eles dão um exemplo em inglês, mas eles dão um exemplo assim, tipo um trecho de animação de 2 segundos chamado Cara Triste 1. Aí o outro, Cara Triste 2, Cara Triste 3, aí Cara, sei lá, Feliz 1, Cara Feliz 2, e assim sucessivamente. Então eles montam essa uma programação da forma assim, em cada diálogo vai disparar essa animação de 3 segundos somada com essa de 2, somada com essa de, sei lá, de 2 também. Né? Porque é inviável fazer a captação de movimento para todas essas variáveis, entendeu? E o que eu ouvi falar é que o Mass Effect, em especial, eles testaram uma coisa nova que era animação facial procedural. E o que é exatamente isso que eu tô falando. É, exatamente, que complicou ainda mais uma coisa assim. Tipo, então, mas assim, faz sentido esse procedural porque... Cara, é um jogo de 50 horas. Uhum. Como é que os caras vão animar? É diferente do... Assim, o exemplo que eles deram, que é o outro extremo, né? Que é o Uncharted 4, onde as expressões faciais são fantásticas, tá ligado? Tipo, a captação do Uncharted 4 é um negócio foda demais. Sim, mas ali foi literalmente... Ali é cinema, né? Você coloca uma câmera na frente das pessoas e captura. Exato. Né? Mas assim, eles dão o exemplo de pô, esses caras para fazer um jogo com 12 horas de gameplay, os caras tiveram um puta trabalho de captar todo esse movimento, que é um jogo que tem 12 horas. Agora, não, é inviável você fazer isso para um jogo que tem 50 horas, 60 horas. É, eu joguei quiçá 80. É, não, o Mass Effect eu não fiz tudo, e deu 70 horas de gameplay. Bom, assim, só tem uma coisa aí, deixa eu claro, colocar o participe, meu. Por favor. Tem um detalhe que eu acho que é a mancada do jogo, que é do jogo da produtora, né? Que é o seguinte, é a propaganda que é feita em cima de um jogo que não foi lançado. Porque eu lembro desse do Mass Effect, de quão elogiado foi essa perspectiva das expressões faciais. Né? Ela foi citada como um diferencial. Ela foi vendida como tipo assim, mano, você vai ver as expressões faciais desse jogo, o bagulho tá louco. E aí quando chega, tava horrível, não tá nem normal. Então eu lembrei um pouco do que aconteceu com o No Man's Sky. Da onde os caras assim, cara, se você não tem certeza que o negócio vai ser vai funcionar, e eu não vende como diferencial, fala que talvez tenha, né? Só que essa gana do tipo, não, o bagulho vai ser, e chega lá, tipo, não deu tempo de ser o que era. E assim, isso eu concordo com vocês. Eu acho que essa geração, principalmente o que o Maurício falou, essa geração é a geração birrenta. Ah, então também não vou jogar mais, porque não é o que falar. Não, então quem sai perdendo é você. Mas, assim, eu acho que a produtora também, ela tem grande culpa nisso, porque, pô, sim. Não, Quer vender o bagulho sendo que não é? Então, não, né? Cara, não é nem grande culpa, Heller. Eu até falo que é a culpa inteiramente da produtora, entendeu? Porque são críticas que foram justificadas. O que a gente tá falando que é injustiçado é que, assim, os caras focaram tanto na crítica desse aspecto do jogo... Que esqueceram e negaram, o jogo, né? Exatamente. E negaram todas as partes que são boas do jogo. Como o Maurício falou aí, eu não joguei, né? Eu tô me baseando no post do Maurício lá. Que é um jogo que tem uma história bacana, tem uma jogabilidade, um sistema de combate que acabou até melhorando dos jogos anteriores, que são, né, conceituadíssimos. Então tem aspectos positivos. Sim, então, sim. Mas os caras malharam... tanto o aspecto negativo, que assim, porra, aí fudeu o jogo também, né? É. Eu não sei se eu já vou aproveitar e já... Não, vai lá, vai fundo. Já descambar aqui, porque eu acho que tem um pouco a ver, porém com um contexto ligeiramente diferente, não só pelo contexto, pela intensidade, e também já pra garantir o meu contrato. Eu vou falar do Assassin's Creed Unity, que assim... É um pouco mais complicado, por quê? Porque quando Assassin's Creed Unity foi lançado, ele foi lançado totalmente quebrado. Né? Então, assim, não foi uma questão facial, não foi uma questão estética. Você não conseguia jogar, literalmente. Era bug mesmo, né? Era assim, você... E eu né, nessa época eu já comprava Assassin's Creed na pré-venda, então, assim, no Day One... Não tinha como jogar, não tinha, assim, você pulava de um telhado pro outro e você caía dentro do telhado e ficava preso, dava um glitch. E aí você fala, mano, e agora? O carinha ficava, você controlava o carinha e ele preso dentro da parede. Você tinha que reiniciar o jogo. Então, assim, e isso acontecia muitas vezes, afora os crashes, né? Você tava lá, puf, do nada, fechou. E isso não foi só no PC. Só que acontece, depois que corrigiram, né, que lançaram um update bem massivo do Unity, você, depois que ele que foi consertado, cara, ele é um dos Assassin's Creed mais bonitos e mais bem feitos que tem. Porque, assim, ele é assombroso, tem muito NPC. Eu tive a pachorra de jogar ele em francês, porque na França você tem que jogar ele em francês, né? Mas, e meu francês, né? Meu francês é de escolinha de escolinha feita em Pinheiros, né? Aquela escola fodona lá de francês, que eu esqueci o nome. Então, Aliança assim, Francesa. Não é a Aliança Francesa. Então, assim, você entende algumas coisas, você entende umas conversas e você fala, mano, os caras tiveram um puta trabalho. Pra fazer uma catedral lá, a Catedral de Notre Dame, assim, uma mulher ficou anos fazendo a catedral. Então, assim, teve um trabalho gigantesco e o resultado foi genial. Entretanto, o lançamento foi totalmente fodido. O que acontece? Ninguém voltou pra ver depois que arrumou, né? Tipo, você lançou o jogo. Vai lançar o Assassin's Creed Unity, vai revolucionar tudo. É na França, estamos jogando em casa, vamos fazer um puta jogo. Aí chega no day one, quebrado. No segundo dia, primeira semana, terceira semana, o jogo tá quebrado. O cara falou, foda-se. Aí quando os caras consertaram, ninguém falou, vai, foda-se, o jogo tá quebrado, não vou voltar pra ver. E até hoje, Assassin's Creed Unity é visto como um jogo bugado. Até porque a franquia Assassin's Creed é bugada, né? Mas o Unity foi, assim, ele virou, os caras pegaram ele pra Cristo. E é uma pena. Porque pra quem gosta de Assassin's Creed e pra quem gosta de jogo mundo aberto, ou até mesmo pra quem gosta de cenários históricos, cara, ele é fantástico, assim, é extremamente bem feito. Mas ninguém vai voltar pra ver isso, já foi, já perdeu a chance. Então eu não vou dizer que, assim, ele é injustiçado, mas, assim, a culpa da produtora também é muito grande, né? Os caras quiseram cumprir o calendário, e fizeram um projeto gigantesco e falaram, não, lançado tem que ali, lançar. Inacabado, né? Aí, né, fica difícil. Fica difícil. Aí fica uma discussão foda, né? Porque, assim, ele não foi injustiçado no lançamento. No lançamento ele foi... A galera criticou com razão, sim, né? Com razão, Até porque os defeitos dele, ao contrário, por exemplo, do Mass Effect, que era um defeito de visual... Os defeitos estético, dele impediam, né? Impediam gameplay. Sim, você não jogava. Né? Exatamente. Você não jogava. Literalmente não jogava. Então o cara tem que reclamar. Tem que botar na mão. Claro. Tem que reclamar, não. Fica difícil, fica difícil. O único foda mesmo é que depois que, como você falou, depois que os caras consertaram o jogo e o jogo ficou bonito, ficou, né, jogável, bacana, aí o estrago já tava feito, né, cara? Então é uma injustiça posterior, porém você entende o lado do jogador, né? Que você fala, mano, o cara se sentiu lesado, ele não quer voltar daquilo. É complicado. Verdade. Eu antes de dar os meus exemplos, eu vou puxar pro Maurício de novo, porque eu tenho poucos exemplos para dar. Acho que o Maurício tem aí uma listinha pra gente cumprir aí. Não, é. Vai lá, Maurício, puxa mais um. Não, tem mais uns dois, três jogos só que eu queria falar. Um deles é bem polêmico, então vou deixar por último. Mas eu queria falar um pouco do Dragon Age Inquisition, que é da mesma produtora do Mass Effect, né? Que é da BioWare. E que também na época eu joguei e eu achei muito, muito bom. E eu lembro que na época eu fiquei até meio na dúvida de jogar, porque eu tinha lido tanta coisa ruim do jogo. E o jogo era um puta jogo legal, sabe? Tudo bem, as pessoas falam assim, ah, mas perto dos outros Dragon Age não é tão bom. Tá bom, pode até ser que não seja, entendeu? Mas o jogo em si, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Acho que aí tem muito mais a ver com expectativa do que com entrega. Entendeu? Então, mas isso que eu ia falar. O foda de sequências tem esse problema da expectativa. É, né? Principalmente se o primeiro jogo, ou enfim, algum marco numa franquia, ela... É muito puta, grande. Puta né? Jogo, tá ligado? É muito grande. Bom, a gente pode pegar até o mesmo exemplo do Mass Effect. Que, porra, o 2, até onde eu sei, eu também não joguei, uma mancha no meu currículo, eu quero corrigir essa mancha, mas dizem que o 2 é muito foda, dizem que a história do 2 é um bagulho absurdo, assim, muito, muito bom. Isso acontece pra qualquer franquia, eu tô dando exemplo do Mass Effect, mas assim, qualquer franquia que tenha um ponto alto, né, ela vai criar uma expectativa pras suas continuações. Mas é que nem banda, e essa expectativa, né? É, o cara lança um puta álbum foda, né? Pois é. Nem todo mundo pode ser um Pink Floyd da vida, né, cara? O que eu acho é que, assim, você tem que tentar... O que mais me assusta nessas coisas é que você tem que... Querendo ou não, por mais que você tenha claro que você tem expectativas de acordo com a trilogia, com a sequência de jogos, mas você tem que tentar analisar o jogo também pelo que ele é, né? Porque senão, onde que vai parar? Se cada jogo... Você tem um jogo foda, o próximo tem que ser melhor, o outro tem que ser melhor. Que é isso, né? Ninguém entrega. Não existe entrega. Não dá pra entregar. É que nem... Acho que até um pouco... Eu ia falar assim, é que nem ficar esperando que o próximo Elder Scrolls vá ser muito melhor que o Skyrim. Pô, o Skyrim foi espetacular. É um ponto muito alto. Até entendo por que a Bethesda tá segurando, assim, porque, né, ainda tá muito fresco, o ponto de comparação ainda é muito cedo. Mas não dá pra esperar que o próximo Elder Scrolls seja muito melhor que o Skyrim. Se for tão bom quanto, já é pra bater palma, sabe? Porque... É muito foda difícil também, fazer cara, um jogo desse, sabe? E o foda também, cara, de expectativa é o seguinte também, cara. Assim, um jogo quando ele é muito bom e ele acaba passando um tempo, acaba se criando um mito em cima do jogo, né? É. Acaba se criando uma aura de sagrado, sabe, em cima do negócio. Eu dou um exemplo que eu já dei no podcast aí, que é o do Breath of the Wild, cara. Quando uns camaradas meus me perguntaram, né, depois que eu joguei e tal, os caras perguntaram, os caras falaram, e aí, cara? Eu falei, cara, é o melhor Zelda já feito. Os caras, não, que isso, não, você tá exagerando, porque tem o Ocarina of Time, tem o A Link to the Past, não pode ser. Então, assim, é difícil às vezes para as pessoas quebrarem essa aura aqui, criada, que elas mesmas criaram na cabeça dela, porque um jogo foi considerado clássico. Aí qualquer coisa que vem depois daquilo que foi considerado clássico, né, parece que você tá sendo um herege por falar que, sabe, tem esse lado. É claro que, assim, tem extremos, né? Eu tô falando de um caso que é um ponto fora da curva, que é o Breath of the Wild. É claro que, assim, tem os casos onde a continuação, ela não é que ela é melhor, mas ela também não é ruim. Só por ela não ser tão boa quanto o antecessor, não quer dizer que ela é ruim. E tem o ponto fora da curva, que é isso que eu tô falando, que é essa aura de sagrado que não pode ser rompida, sabe? Que o cara não vai assumir, porque é o clássico. Ninguém pode ir contra os clássicos. Ninguém pode fazer algo melhor do que os clássicos, E que aí tem muito a ver com nostalgia também, né? Porque você fica na lembrança do que você jogou. Se você vai jogar hoje em dia, teu ponto de comparação já é outro. Já não dá mais pra... Entendeu? Sim. É outra coisa. É outra coisa, né? No fundo é um pouco isso. E só pra matar um pouco a minha participação trazendo jogos aqui, eu acho que é o mesmo caso do Dragon Age ao Fallout 4, que as pessoas reclamaram muito da história e que eu gostei. Eu joguei, aliás, joguei duas vezes o jogo, que é um... Pra eu jogar duas vezes um jogo é difícil, é muito difícil jogar mais de uma vez um jogo. E joguei duas vezes Fallout 4 e eu achei muito boa a história. Tudo bem, não é tão bom quanto talvez o 3 ou o New Vegas, principalmente, que é, porra... Mas assim, é um baita jogo, é um baita jogo. E não só pela história, mas o tamanho dele, em termos de decisão e de... Meu, ele tem, se não me engano, ele tem 5 finais diferentes. Tipo, um jogo do tamanho do Fallout é coisa pra caralho. Puta que pariu, é uma coisa que, nossa senhora, ele é massivo. É uma coisa bizarra. E... Vai lá, Eder. Pô, desculpa, não, vai lá. Termina o raciocínio, desculpa. Não. Sei que não. Você tinha terminado. Só um último, mas aí é que eu deixei por último mesmo, porque eu sei que eu vou apanhar. Mas eu acho que o No Man's Sky entra nessa lista. E aí... Tan, tan, tan. Polêmica. Mas aí foi... Explico. Não acho que ele foi injustificadamente destruído pela crítica, não acho. Acho que ele mereceu as críticas que ele mereceu, a mancada da produtora, a mancada da Sony. Isso tudo já foi discutido, a gente até discutiu num vídeo, né? Mas só pra eu explicar meu raciocínio. Eu acho que ele foi julgado menos do que ele entregou. O que eu quero dizer é o seguinte: ele prometeu... A produtora, etc e tal, foi prometido um jogo... Prometeram um jogo 10, digamos. Ele entregou um jogo 5. Só que como todo mundo ficou muito puto, todo mundo começou a olhar ele como um jogo 2. Entendeu? E eu não acho que... Eu acho que ele tem mais ali, ele entregou mais do que as pessoas... analisam que ele entregou. Ele entregou mais do que as pessoas acham que ele entregou. E eu não tô dizendo que as pessoas não têm razão de ficar putas e nem têm o porquê terem ficado desse jeito. Mas eu acho que, dado a emoção toda que foi, né? Que foi... Acho que dos últimos anos aí, foi o jogo mais... polêmico de todos, assim, né? Malhado, né? E não só malhado, mas assim, que mais deu problema nos últimos, sei lá, 5 anos, com certeza foi o jogo que mais deu problema de todos os tipos. E eu acho que ele entregou uma experiência interessante e que não é perto do que ele prometeu, mas também não é tão ruim quanto as pessoas disseram que é. É que o No Man's Sky, cara, é polêmica, a palavra é polêmica, porque assim, a proposta do game, ela não é uma proposta original, mas é uma puta proposta legal, tá ligado? É um negócio foda. O que minou o No Man's Sky foi toda a comunicação em cima dele antes do lançamento, que comunicaram ele como um jogo revolucionário, como um jogo de possibilidades infinitas. Um quintilhão de planetas. E assim, cara, foi muito, muito mal vendido o jogo. Sim, assim, extremamente mal. Esse é o maior defeito do jogo. Sim. Eu não comprei o jogo, assim, né... Por motivos óbvios, né? Porque até eu fui influenciado por essas críticas negativas, porque não tinha nem como você não falar, não, eu não vou ser influenciado assim, porra. Eu não tenho a máquina de dinheiro infinito pra ficar comprando o jogo só pra testar, só pra confirmar se a crítica tá certa ou não. Mas é um jogo que ainda eu pretendo ainda comprar, né? Quando ele surgir aí uma promoção boa e um preço bom, eu vou comprar essa porra pra ver. Porque a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Sem dúvida. Independente se ele é um bom jogo ou não, a proposta é foda. Sim. Né? que ele não entregou aquela promessa, né? Aquela promessa revolucionária a qual ele foi vendido. Não entregou mesmo. Então, a questão de expectativa, né? Você criou muita expectativa. E aí você tem pessoas que vão ser mais tolerantes com aquilo que você entrega, que ele fala, não, tá bom, vai, deixa eu. É, não é aquilo que eu queria, mas deixa eu ver. E tem o cara que fala assim, não, você me enganou. E os dois estão certos, né? É que quem resolve não jogar o jogo por causa disso, se sentiu mais lesado do que o outro que fala, não, tá bom, mesmo assim eu vou testar, né? E eu acho que esse cara que se propõe a testar é o cara menos apegado, né? É o cara que fala, não, tá, você gerou um puta hype, você prometeu um bagulho foda, você prometeu um cachorro quente de animal, só que você me entregou só o pão, não teve a salsicha, beleza, tá? Você me enganou, mas dá esse pão aí pra ver como que é essa merda, sabe? Esse cara tá desapegado. O outro não, o outro ele fala, não, se é salsicha eu não vou comer, também não quero mais nada. É, tipo, vira a mesa, joga o refrigerante fora, tá? Faz tudo. Então, os dois estão certos, né? Não dá pra... Nesse caso, não é que eu acho que é mimimi, mas, por exemplo, eu não comprei o No Man's Sky até hoje, que é a minha maneira de responder pra empresa, tá ligado? Se fosse eu e a empresa, eu ia falar, não, você não me enganou, agora eu vou esperar também. Vou esperar tá R$20 essa droga, aí eu compro. Porque eu também, tá na minha lista lá. Mas eu não vou pagar caro, porque eu acho sacanagem. Não, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal, sem dúvida. Acho que não tem nada então, de errado nisso. É uma decisão muito pessoal. A única coisa que eu acho é que digamos, a nota dele deveria ser maior do que as que deram. Acho que bateram demais exatamente porque se frustraram muito, né? Mas com certeza o No Man's Sky é a maior polêmica nos últimos 10 anos aí. Vamos lá, ô careca, puxa mais um aí. Falei pra caralho. Maurício, você falou pra caralho, hein, Maurício? Caralho, hein, mano? Pois é. Na minha listinha aqui, eu quase falei que eu ia eu quase mencionei que eu ia falar de um jogo que chama Óleo de Orégano, porque eu anotei junto. Bom, eu vou pro jogo mais antigo, eu tenho mais três jogos pra falar. Eu vou pro mais antigão, pra quebrar um pouco o clima, porque a gente tá falando de coisa muito recente. E eu vou falar de um jogo de luta que, assim, ele é polêmico, e vocês vão sacar na hora porque, que é o Art of Fighting, da SNK. Ele é de 1992. Acho foda. Poxa, super jogo. Então, o que acontece? Ele é de 1992 e, assim, ele saiu logo depois da sequência do lançamento do Street Fighter 2. E só o que acontece? Cara, assim, eu também entendo quem não foi jogar, porque, porra, o jogo foi razoavelmente injustiçado como uma cópia de Street Fighter. Porque os dois personagens principais são muito parecidos com os da Street Fighter. E até algumas outras personalidades do elenco. Personalidades que eu falo, assim, outros personagens, né? Outros personagens do elenco, tipo, ele tem... Os golpes, cara, são parecidos. A Art of Fight, ela tem o seu Guile, né? Ela tem o Guile, ela tem o seu Ryu e ela tem o seu Ken. Mas, entretanto, cara, tanto tecnicamente quanto em termos de enredo, ela tem muita coisa diferente. E em algumas coisas ela é melhor. Então eu vou falar primeiro em partes de visual. O que acontece? Street Fighter 2, não preciso falar o que é Street Fighter 2, né? Todo mundo já sabe, ou deveria saber. Mas ela é um apunhado de personagens juntos pra quebrar o pau. Eles não têm relação nenhuma um com o outro. O máximo de relação é assim: o Bison matou alguém da sua família ou alguém que você conhecia, né? E se ele não matou, ele quer matar. Então, assim, tipo, a história é muito ruim. Até hoje, Street Fighter, depois de milhões de jogos, tem uma história péssima. Não, péssima, é horrível. Péssima. Eu nem sabia que tinha história. Não, a melhor história existe. Tem um fiapo, tem um mas fiapinho, é ruim, tem um é fiapinho. Muito ruim. É extremamente ruim. Não tem sentido, não é empolgante. É que os personagens são tão carismáticos, mas são tão carismáticos que você tolera. Mas a história é péssima. Pra você ter uma ideia, os lugares onde a história ficou melhor apresentada são as histórias que não são canônicas. Que é daquele desenho animado que foi apresentado no SBT, né? No ano de 90 e alguma coisa. E, tipo, Victory. Era... é o Victory, que é totalmente diferente do canone, né, da história. E aquele filme recente, aquela série recente que saiu, que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Você vê que o negócio tá tão entranhado na essência que. Eu tô fazendo o podcast de capuz aqui. É Assassin's Fist o nome, desculpa. É Street Fighter Assassin's Fist. Isso foi feito por fã. E foi genial, cara. Genial, assim. É muito bom. Mas a Capcom encomendou, depois que fez muito sucesso, feito pelos fãs, a Capcom meteu a mão e falou: agora eu quero a temporada 2. Aí os caras, beleza, a gente vai fazer. Só que aí falaram: não, só que vocês vão fazer do jeito que a gente acha que tem que ser. Ah. Tá uma bosta. Nem saiu ainda, mas tá uma bosta. E o que acontece? Voltando: Street Fighter tem uma história péssima. E os personagens estão lá, eles simplesmente existem, né, com uma história mínima. E na Art of Fighting, você tem um enredo que é de um filme dos anos 80. Você tem uma menina, você tem um gangster dono da cidade que chegou pro dojo lá, foi lá no dojo do cara e falou assim: ó, eu preciso de um guarda-costa foda. Ele falou: ah, problema seu. Ele falou: não, eu quero que você seja meu guarda-costa. Ele falou: não, você é um safado, eu não vou ser seu guarda-costa, eu sou um mestre de karatê. Aí ele fala: você não vai ser? Então tá bom, sequestra a filha dele. Aí no que ele sequestra a filha dele, ele fala: pô, agora fodeu, você sequestrou minha filha, cara. Esse cara vai atrás. E aí esse cara é dado como desaparecido. Daí, o filho desse cara, que também é lutador de karatê, ele fala: pô, sumiu minha irmã, sumiu meu pai, pô, tô fudido agora, eu sou um viado. Ele chama o amigo dele, que também treinou karatê com ele, e falou: velho, minha irmã sumiu. Aí ele falou: pô, sua irmã, eu sou afim dela, mano. Vamos atrás dela. Vamos descer o cacete em todo mundo. Eles vão descer o cacete na cidade inteira até achar o cara. Então, assim, uso de fogo, né, mano? É, exatamente. Isso é anos 80. Isso é o registro histórico dos filmes dos anos 80. Isso é genial. Então, assim, hoje, se um cara olhar e falar assim: pô, mas essa história é bestinha, fala: é porque você não nasceu nos anos 80, porque isso era o que tinha naquela época. E além disso, além dessa história, e assim, aí os personagens têm interligação, porque o personagem principal, ele pega a moto dele, você assiste isso, ele pega a moto dele, vai num bar e fala: ô, cadê meu pai? O cara fala: cadê minha irmã? Aí o cara fala: não sei o que você tá falando. Sabe sim, mano. Não sei, sabe sim. Aí dá um cacete nele, ele fala: é, na verdade eu sei sim, sua irmã tá lá não sei onde. Aí ele vai, pega a moto e você vai acompanhando isso. Cara, isso em 1992, no jogo de luta, não existia. E além disso, os caras criaram um sistema foda. Tinha provocação, você tinha uma segunda barra de energia, que era a barra de Ki. Né? Então, tipo, cara, ninguém tinha pensado nisso. Os caras já estavam falando: não, você vai ter uma barra de Life e uma barra de Ki. Se o seu Ki diminui, você solta um poder mais fraco. Se você provoca o cara, se você chama, né, que você faz uma provocação, você tira sarro dele, ele fica mais nervoso e o Ki dele diminui. Ele tinha um golpe secreto que ia muito sangue. Então, assim, e durante o jogo ele ia aprendendo golpes, né? Você começava com 3 golpes, durante o jogo você ia fazendo os bônus stage que você treinava uma técnica mais forte. Então, tipo, é um puta jogo pra uma puta época, só que ele foi crucificado como uma cópia barata de Street Fighter 2. E sempre vai ser, por causa da vida, né? E é um puta jogo legal, cara. Ele é bonito, né? Ele é bonito. O foda é que a SNK tem um design diferente, né, cara? Ele foge bastante, pelo menos fugia, hoje até que não, mas fugia muito do padrão da época que foi estabelecido pelo Street mesmo, né, cara? Então... Não era igual Mortal Kombat, por exemplo, que foi, foi a outra vez, foi o outro lado da moeda, né? Na verdade. Enfim. Bom, eu vou puxar um aqui. Aliás, eu vou puxar dois em dobradinha. Que é um jogo, cara, que a galera, puta, malhou pra caralho no começo da geração aí do Play 4, que é o The Order. Sim, eu lembro. Jogo bonito. Não, a galera malhou muito, porque esse jogo é o seguinte. Primeiro, as críticas são parcialmente justificadas. Eu primeiro vou entrar na crítica pra depois entrar o porquê que eu acho que ele foi injustiçado. As críticas são basicamente duas. Que o jogo é um jogo muito curto, é um jogo aí de 6 horas no máximo. E aí, óbvio, quando ele saiu como preço cheio, aquela história. Aí entra aquela discussão de pagar, pô, o cara vai pagar R$200 no lançamento pra um jogo que te entrega 6 horas de diversão. E aí, essa foi uma das principais críticas. E uma outra crítica que aí também ela é parcialmente justificada, ao meu ver. que o jogo tira muito o controle do jogador. Ele tem muita quick time event, tem muito... muita cutscene no jogo, sabe? Então, você joga uma parte, aí tem uma cutscene, joga outra parte, uma cutscene. Então, é muita coisa inserida automática, sabe? Tipo Heavy Rain? Não, igual Heavy Rain, mas assim, tipo Quick Time Event do tipo God of War, sabe? Sei, quando sei. Vai enfrentar o inimigo, aí tem uma sequência de botão pra você apertar... E assim, então assim, não é exatamente você, a sua habilidade fazendo aquele movimento do personagem. Uhum. É só um apertar de botão no momento certo. Entendi. Só que, cara, primeiro assim, uma coisa que por que eu acho injustiçado e eu me diverti pra caralho com esse jogo. Eu achei que esse jogo muito bom, cara, muito bom. Ele não é um clássico, mas ele é muito bom, muito bom. Primeiro, visualmente, é um jogo do começo, o jogo de lançamento do Play 4, e ele é bonito pra caralho, cara, pra caralho. Ele é um jogo lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, cara. Ele, assim, visualmente, ele é um showroom do que o Play 4 pode fazer, isso sendo um jogo de lançamento. Os caras nem conseguiram explorar ainda o potencial do hardware do completo do Play 4, e os caras já chegaram botando o pé na porta com um jogo que é, puta, lindíssimo. E o segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais ignorado no jogo, assim, das coisas que eu li sobre o jogo, ninguém abordou isso, eu achei foda, que é a história, cara. É uma puta história legal. Não é uma história muito, muito bem trabalhada, mas é um conceito de história muito foda. Que você joga com uma ordem que é os Cavaleiros da Tábua Redonda. Óbvio que não são os Cavaleiros da Tábua Redonda original, né? É uma ordem que... Descende. Os membros dessa ordem é uma ordem vitoriana, que os membros da ordem dá a entender que eles descendem dos Cavaleiros da Tábua Redonda, mas também não é nada muito claro. Mas assim, cada membro da ordem, quando ele entra na ordem, ele recebe o nome de um dos cavaleiros, tanto que você joga com o Galahad. Da hora. E tem eles têm tipo um elegir lá, que eles, quando eles tomam, que é a explicação de como que eles se recuperam dos ferimentos, né? Então tem um elegir lá que eles se recuperam mais rápido, que é tipo uma fonte da vida, sabe? Uma água da fonte da vida. E é um puta conceito legal, cara. É como, mais uma vez, né? É um jogo que a história não é fantástica, assim, é uma história mal trabalhada, mas é um conceito... muito foda, cara, muito foda. É um conceito legal pra caralho, eu acho, cara. Eu me diverti horrores com esse jogo. Foi o primeiro jogo que eu peguei Play 4 e eu tenho ele em conta, assim, sabe? É um jogo que eu faço questão de não vender, porque eu gosto de ter o disco dele. E é um jogo que foi bastante criticado. E como eu falei, tem a dobradinha, que tem o outro lado da moeda, entre aspas, que tem o lado da Microsoft, que tem o Rise Son of a Rome. Né? Que é outra coisa, né? É o The Order da Microsoft. Da Microsoft, exatamente. Tudo que eu falei do The Order pode ser aplicado pro Rise. É um jogo de lançamento do Xbox One. Um jogo bonito pra caralho. Um jogo belíssimo, belíssimo. E tem uma história bacana pra cacete também, cara. E assim, são as mesmas críticas, cara. O jogo é curto, o jogo tem bastante quick time event, o jogo te tira muito o controle do jogador, mas ele tem um combate divertidíssimo, né? Ele tem as partes de jogabilidade, assim, são muito bacanas, assim, ele tem um controle muito bacana. E, cara, tem uma história legal, o cenário, sabe? Só pra fechar os comentários nesses dois jogos, é o que eu acho que eu já falei anteriormente, isso que é o que eu considero como o meu substituto do cinema. Cara, eu paguei o jogo, no caso do The Order eu paguei o preço full, então realmente foi um pouco mais caro do que eu acho que ele deveria ser. No caso do Rise, como eu comprei depois pra PC, eu paguei tipo numa promoção aí da Steam, não sei se foi na Steam que eu comprei ou se foi em qualquer, deve ter sido algum Humble Bundle. E paguei um precinho... Puta, mas sim, foi bem barato mesmo. Foi um precinho bem bacana. E, cara, puta jogo, cara, que as pessoas acabam criticando. Você não foi criticando. De graça, hein? Ele saiu de graça no Humble Bundle, mas eu já tinha comprado, acho, na Steam. É. Mas ele saiu de graça, sim. Enfim, cara, são puta... jogos muito, muito fodas. A galera critica, eu acho, de forma muito injusta esses jogos, cara. E voltando ao raciocínio do cinema, que é o meu substituto de cinema, é aquilo que eu pago, mesmo que seja um jogo rápido, eu pago feliz por consumir aquilo, porque seria basicamente o preço que eu pagaria indo no cinema para gastar 2 horas. Eu paguei, no caso do Rise, né? Paguei, sei lá, uns 20 ou 30 reais e ele me entregou aí 5 horas ou 6 horas de gameplay e eu saí felicíssimo da vida, cara. Isso é outra coisa que eu acho muito estranho, que as pessoas fazem cada vez mais. Os críticos, os jogadores, etc e tal, falam muito de ele é um... o jogo custa tanto, mas ele é curto. Mas pra mim isso é uma coisa tão... estranha, porque você não tá pagando pelo tamanho do jogo, você tá pagando pelo quanto ele te entrega, o quanto ele é legal, o quanto ele é divertido, o quanto a história é interessante. É a experiência, sabe? De que adianta um jogo longo, como tem vários aí que são longos e são a bosta, você não consegue... Mal comparando, eu tenho GTA V pra PlayStation 4. Eu acho que se eu joguei ele 10 horas foi muito, porque eu achei a história dele tão chata, que tipo, porra, é um jogo que eu poderia ir jogar, sei lá, 500 horas, mas que eu nunca joguei, porque foi grande merda ele ter 500 horas. Eu entendo parcialmente esse tipo de crítica, eu entendo assim, cara, ao meu ver, principalmente que a gente tem um ótimo exemplo recente, que é o Senua's Sacrifice, né? Hellblade. Senua's Sacrifice. O Hellblade, cara, eu me impressionei com o preço de lançamento dele, assim. Ele saiu na Steam por $57. R$57. 56, R$57. Mas por quê, cara? A Ninja Theory ela foi justa. Ela colocou, cara, não é um jogo sabe, não é um jogo que teve um desenvolvimento tão grande, que envolveu tantas pessoas, como, por exemplo, o Mass Effect. Sim. É uma equipe enxuta, então, assim, o custo deles foi muito menor. Então, eles foram bacanas de chegar e falar, não, nosso jogo é justo vender pela metade do preço do lançamento padrão. Mas isso tem pouco a ver com o tamanho dele, entendeu? Isso tem a ver com a sua estratégia de venda, não, com um monte de coisa. Não, eu não sei, Maurício. Com o tamanho que eu quero dizer, eu assim, de tamanho de horas de jogo, né? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então, o meu argumento é esse, assim, e a produtora, claro que isso também tem uma questão de marketing envolvida, sim, né? Sim, dos caras vender o jogo mais barato e tal, mas a produtora, ela foi justa, sabe? Ela falou, porra, é uma equipe enxuta, uma produção que não se compara a uma produção de um jogo, de um AAA aí, tipo um Mass Effect, um GTA, que leva anos com uma equipe de 200 pessoas envolvida. O cara fala, pô, dá pra vender mais barato. Então, nesse sentido, esses jogos que entregam em horas, né, falando especificamente em horas, entregam menos horas do que o padrão do jogo de 100 horas, a produtora podia mensurar a forma de trabalho. Bom, é um jogo de 6 horas, mas ele deu tanto trabalho quanto um jogo de 50 horas? Deu. Ah, então tudo bem. Ele tem que ser vendido no preço full, porque ele deu trabalho. Agora, se for um jogo mais rápido de produção, com custo menor, sabe? A equipe, o custo operacional para fazer o jogo foi menor, aí é meio sacanagem da produtora. Aí eu acho que é uma crítica válida. Tá, mas você nunca tem como saber isso. Ela vai no embalo de preço praticado, né? Mas você não tem como. Mas você não tem como saber isso. Quando a crítica vem de que o jogo é caro porque ele só me entrega 8 horas, você nunca tem como saber se o processo de produção, se... É muito difícil, né? Exato. Não, eu concordo, Maurício. Assim, eu não estou defendendo. Tem os dois lados, entendeu? Por exemplo, como eu falei, cara, tem jogo que eu pago feliz o preço. Mesmo ele não sendo... assim, o foda é que também se criou essa... Parece que tem uma, entre aspas, uma padronização que o jogo tem que te entregar 50 horas e 100 horas de jogo, sabe? Cara, não, né? Porra. Tem jogo que não precisa, né? Não, até porque, pra você manter uma história interessante por 50 horas, entendeu? É melhor você me entregar uma história de 8 que seja muito boa do que você me entregar uma história meia boca de 150. Então, esse é um assunto também bem polêmico que a gente pode se estender muito, porque tem várias... tem vários elementos assim da discussão, várias variáveis. A gente, né, a gente tá desviando, pra... culpa minha, a gente tá desviando do assunto, você tem razão. Não, não, não é nem questão de estar desviando, não, é que vale um podcast só pra gente tratar desse assunto que eu acho bacana, sabe? Sim, porque, concordo. É, tem muita coisa pra falar sobre o assunto, mas vamos lá, bola pra frente. É, bom, eu vou. Não, posso aproveitar que você falou da Ninja Theory, aí eu vou emendar outro jogo deles aqui. Não que o Hellblade tenha sido esse caso, mas eu não sei se vocês jogaram, mas esse jogo sim passou por um, foi um pouco injustiçado, mas acho que é mais porque ele passou desapercebido, que é o Enslaved. Eu não sei se vocês já jogaram. Não, é, mas eu já ouvi falar dele. Joguei. É o Odyssey to the West. E ele é um jogo que passou em branco. Simplesmente passou em branco. Ele foi lançado acho que em 2011, não tenho certeza. Eu acho que foi 2011. É um jogo engraçado que acabou ganhando mais relevância anos depois do seu lançamento, né? A galera começou a revisitar ele. É, exatamente por quê? Porque ele é um jogo, cara, ele usa como plano de fundo a história do Rei Macaco. É, então você tem lá todos aqueles elementos, né? Você tem o Rei Macaco, você tem uma menina, você tem o porco, você tem isso, você tem aquilo, você tem tudo aquilo lá, que é eternizado pelo Dragon Ball, né? Mas assim, não só a história é muito, mas assim, muito, muito, muito boa, e quando termina você fala, puta cara, o que aconteceu aqui? Como todo o processo de captura de movimento facial, não só facial, até fazendo uma correção já, todo o processo de captura de movimento foi feito e supervisionado pelo Andy Serkis. Então, assim, pra quem não lembra, o Andy Serkis é só o Gollum, né? O King Kong. Pra não falar o César, pra não falar o King Kong, vou falar só o Gollum. E aí, assim, é um jogo, cara, que tem umas expressões faciais extremamente carismáticas, assim. Você vê o personagem, você vê um pouco do Andy Serkis, né, igual o Gollum. Mas assim, cara, tem cenas que eles não falam nada. Tipo, só o olhar do personagem, você fala, puta que pariu, cara. E assim, é um jogo super. Com uma história super bem contada, só que assim, ele é um beat'em up, né? Um beat'em up moderno. Você vai andando, vai batendo, vai quebrando e tal. Mas a história vai sendo contada de uma maneira muito boa. Né? Você começa meio que sem nada, você tá preso, aí você pega sua moto. E aí você tá num futuro distópico, e aí você vai entendendo, depois começa a aparecer umas cenas do tempo presente, aí você começa entendendo o que vai acontecendo. Quando chega no final, você fala, puta que pariu, cara, que jogo foda. Pô, você tá falando tanto do jogo que eu vou vai acabar o podcast, eu vou entrar na pode Steam. Jogar. Yeah, pode jogar. Não dá nada. Na Steam deve estar bem baratinho, cara. Se você esperar ainda uma promoção, é a próxima promoção da Steam, você vai pagar R$10 nele. Deixa eu ver quanto que ele tá, que eu tô até com a Steam aberta aqui. Mas é pra você ter uma ideia, eu joguei a primeira vez no Play. Joguei no Play 3. Joguei e tal, peguei emprestado, pô, joguei, gostei pra caramba, lá, platinei, fiz tudo, devolvi. E aí depois, quando relançaram ele pra PC, eu falei, puta, não é possível, eu vou ter que jogar essa porra de novo. O preço cheio dele na Steam é R$35. Nossa. Sem esperar uma promoção, a próxima promoção, sem zoeira, Maurício, você vai pagar R$15 nele ou 10. Olha lá, me pagar 10, né? Nossa. E assim, ele é muito divertido, cara, ele tem uma história muito bacana e assim, ele não é pretencioso. Sabe? Só que o problema, né? Eu lembro que na época que saiu, que foi em 2011, eu acho que foi 2010, é porque a época que eu tinha Play 3, tinha muito jogo saindo, né? Tinha muita coisa saindo, acho que em 2010, e tipo, ele deve ter ficado ali, tipo, passou despercebido. Mas é um puta jogo, é feito pela Ninja Theory, né? Só fez o Hellblade aí, né? Que não precisa nem falar muito. Vale a pena. E eu acho que ele, assim, que nem o Horácio falou aí, ele virou uma coisa meio. Tá virando meio cult, porque as pessoas estão meio que descobrindo ele, foram descobrindo ao longo do tempo. Mas ele nunca vendeu bem. Ele nunca. É um puta jogo que ficou por isso mesmo. Vale a citação, cara, antes de fechar o Enslaved, vale a citação do próprio. Ai, cara, esqueci o nome. O primeiro jogo deles que saiu pra Play 3 também? O Heavenly Sword. O Heavenly Sword, ele acabou sendo taxado como um genérico de God of War, mas sim, ele tem uma puta identidade, assim, sabe? Ele é um jogo puta, ele é, ele é, A única coisa que ele tem em paralelo com o God of War é que ele é um hack and slash também, assim, cara. Mas é um jogo que, com uma personalidade muito, muito única, cara. Acho um jogo foda da Ninja Theory também, assim. É, não sei se ele foi massacrado pela crítica. Agora eu falei de supetão só porque você lembrou do Enslaved, mas... Eu lembro dele ser taxado como God of War-like, né? Isso eu acho injusto. Essa taxação também, eu acho injusto. Também. Porque eu acho ele bem... com uma identidade bem definida, sabe? Ele não é uma cópia do... E assim, a gente tá falando que assim, a Ninja Theory basicamente é uma puta produtora bacana, né, cara? Os caras são foda. Todos os jogos que os caras se envolveram foi bem sucedido, pelo menos ao meu ver, sabe? Foram bons jogos. Não sei se eles foram bem sucedidos no sentido mercadológico, mas todos foram um produto bem acabado. Exato. É. E agora culminou num clássico, que pra mim é um dos melhores jogos do ano, que é o Hellblade, cara. Isso sem dúvida. Bom, vou puxar mais um aqui, hein. Eu falei que eu tava com pouco jogo, aí acontece o que eu esperava que aconteceu. Eu acabei abrindo minha lista da Steam, a minha lista da Orange, e acabei vendo os jogos que eu tenho aqui que eu acho que foram injustiçados. Então aconteceu o que eu previa. Acabei que eu tenho muito mais jogo pra falar do que eu esperava. Como sempre. Eu vou puxar um agora que é o Mirror's Edge, cara. Uau! Puta, é verdade. Porra, cara, eu gosto pra caralho desse jogo. Eu me diverti horror. Esse jogo é legal. Esse jogo é muito legal. E é um jogo que a galera, tipo, puta, cai matando, né, cara? Porque é um jogo que foge bastante dos padrões, né? É um jogo, porra, primeiro que não é um shooter, né? Não é nada, assim, você até tem a opção de atirar, mas ele não se caracteriza com um shooter. Cara, ele é um jogo de parkour, cara. É um conceito bem diferente, né? E foi um jogo que até hoje recebe críticas, assim, bem duras, tanto que as críticas do primeiro acabaram ecoando no segundo jogo. Não joguei o segundo ainda, até pretendo jogar, porque como eu gostei do primeiro, eu quero jogar. Mas assim, tá claro que o segundo jogo, independente se ele é bom ou não, mas que ele recebeu essa influência negativa do primeiro jogo, onde a crítica acabou. É um jogo bonito, eu acho, hein? Que a crítica não... É um jogo bonito. Mas é um jogo que eu acho que é esse caso de ser mal interpretado, sabe? Eu acho que ele foi, talvez, não lembro se ele foi vendido na época errado, mas ele foi mal interpretado na época, no sentido de que os caras acharam que ia ser um jogo de ação, com foco em tiro e tal, e não é isso, né, cara? É um jogo basicamente onde você só foge, né? Mas é tão divertido sair correndo e pendurando nas paredes e, puta, andando e pulando. É tão divertido, cara, eu acho tão bacana, que eu acho um puta jogo injustiçado, cara. E que é uma ideia diferente, né, no fundo. Porque videogame, basicamente, hoje é matar os outros, né? Se não for um jogo narrativo, se não for um jogo... Hoje, basicamente, videogame é isso. E é exatamente o contrário. É um jogo de fugir. Não é survival, não é nada. Você consegue terminar ele sem matar ninguém. É, um jogo de ação. Você tem um troféu pra isso. Se você matar sem... Se você terminar o jogo sem atirar em ninguém... Sem dar um tiro, acho, o troféu. Eu acho muito bem lembrado, porque é um puta jogo. Não é um jogo, mas eu acho que ele exemplifica... como o grande público ainda é muito burro. Aí você fala, pô, você tá sendo pretencioso. Pô, foda-se. Porque assim, a galera não entendeu o jogo. A produtora lança o jogo, ela fala que é um jogo de parkour, ela deixa isso muito claro no trailer. O cara compra e fala, pô, não consigo dar tiro. Porra! Eu tenho que ficar fugindo, que chato, né? Eu quero enfrentar, eu quero matar. Entra numa discussão muito louca que a gente poderia se estender, mas eu também não quero que a gente se estenda agora, que é um jogo que acaba tirando um pouco a sensação de poder do jogador, sabe? A sensação de empoderamento, né? Que é um jogo que, assim, se você fica... Até dá pra você ficar parado tentando matar todo mundo, eu acho que você vai até conseguir. Eu não fiz isso, não sei se dá exatamente pra fazer isso, mas eu acho que tira esse poder de empoderamento do jogador, porque ele te incentiva a fugir mesmo, ele te incentiva a sair correndo, né? O objetivo do jogo é esse. Então eu acho que esse problema, essa essa redução do empoderamento no jogador, eu acho que acabou sendo um pouco negativo para esse pro jogador médio, que nem você falou aí. O jogador médio, ele quer, mano, ele quer matar, ele quer sair, quer se sentir o fodão, sabe? Eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu não vou falar desse jogo porque ele não foi injustiçado, porque ele era um jogo pequeno mesmo, que é o I Am Alive. Só que ele tem isso também que você falou aí. No I Am Alive você tem uma barra de estamina que se você correr, você cansa. Você vai subir o muro, você cansa. Você, tipo, assim, é totalmente diferente do Assassin's Creed, onde você pode fazer tudo. Né? Ali você tem que pensar se você vai correr. Você fala, mano, se eu for fugir desse cara correndo, eu vou cansar, quando eu chegar ali eu vou morrer. É tipo, e a proposta é essa, e isso é muito legal. Né? Enfim, eu só tenho mais um jogo pra falar. Já emenda aí. Mas, assim, ótimo, ainda bem que você lembrou do Mirror's Edge, porque ele realmente é. Eu acho que ele é o. Se a gente tiver que fazer uma capa pro podcast, tem que ser ele. Mas o jogo que eu acho que também foi. Não foi mal compreendido, mas acho que foi injustado, foi o Prince of Persia de 2008. Puta, bem lembrado também. Ele é uma tentativa de ressuscitar a franquia pós-trilogia das Areias do Tempo. Né? Teve aquela trilogia, foi uma franquia que se conturbou, né? Vamos dizer assim, porque o The Sands of Time, ele é muito bom. Aí depois, quando pula pro Two Thrones, já começa a mudar um pouco a ideia da franquia. E quando chega no Warrior Within, aí virou aquela zona. Uhum. Warrior Within é foda. É foda, mas... Prince of Persia é metal. É, só que ele não é o jogo que você comprou. Não é a franquia que você tava jogando. Você tava jogando uma coisa, virou outra. E aí isso gerou uma polêmica, mas é um bom jogo ainda. Né? E a culpa disso é tudo no Assassin's Creed, isso que é o pior. Mas enfim, eu acho que o Príncipe da Pérsia de 2008, ele traz um pouco, ou traz muito até, não sei, mas ele traz um pouco do Príncipe da Pérsia antigo, né? Totalmente num cenário totalmente novo, né? Mas ele traz aquela jogabilidade de tipo, ó, você se preocupa em pular as coisas, se preocupa em pular certo, se preocupa em enfrentar obstáculos que são a tela em si. Só que ele fez um negócio que é, puta cara, que é tão simples e é tão legal, e é onde eu mais ouvi crítica. Porque assim, nesse príncipe, você é o príncipe, claro, e você tem a Élica. E a Élica é a parceira dele, a história gira em torno dela. E o que acontece? Quando você cai no buraco, quando você erra alguma coisa, você não morre. Você começa a cair e a Élica te puxa. Te puxa, ela volta no tempo. Né? Ela te pega, ela tem as energias dela lá, ela joga o negócio e puxa você do abismo. Ah, é verdade, ela não volta no tempo. Ela te puxa. Então, você não morre. E eu ouvi pelo menos de uns quatro, cara, de uns quatro amigos assim do meu círculo, que não deveria ser depois disso. Que eles falaram assim: eu não gostei desse jogo, cara, eu não gostei desse jogo porque você não morre. E eu falei, puta cara, você não morre lá, porque aqui eu deveria te matar. Porque assim, isso é a genialidade do negócio. O cara tirou o game over e colocou contextualizado na história. Então você realmente não morre porque ela se salva. E isso é genial, cara. Isso é genial, né? O conceito do jogo não é morrer ou viver, é outro. Então você realmente não morre. Só que você sabe que você falhou naquele obstáculo. Você caiu. Só que ela te salvou. E é um detalhe besta. E a galera malhou esse jogo porque ele tem muito diálogo. Ele tem um botão que é pra diálogo. Né? Você tem botão de espada, botão de garro, botão de pulo e botão de diálogo. Cara, isso é genial. Essa é a crítica que mais me deixa bravo em relação a jogos. Tem muita conversa. Puta que pariu. Sim. Eu até brinco com um camarada quando... Desculpa, vai continuar. Dentro disso que o Maurício falou, só tem assim uma... Eu entendo, Maurício. Eu concordo. Tem jogo que a conversa é estúpida, não serve pra nada. Então, eu só quero deixar claro que assim, eu sou um cara que prefiro jogos com história. Hoje... Eu me divirto com os jogos, né, com o videogame. Eu me divirto com o videogame não só pela questão de jogar, né, porque pra mim é uma forma, quiçá a melhor forma de eu consumir uma história hoje. Sim. De eu consumir um conteúdo literário, entre aspas, tá? Umas aspas grandes aí, mas é, pra mim, a melhor forma hoje. Né? Até comentei com vocês que é uma... Tem muita coisa hoje que eu acho que eu deixei de apreciar devido a essa coisa de eu conseguir vivenciar melhor num jogo. É, um podcast então, que a gente vai fazer. Às vezes que eu leio. É, então, mas tá relacionado a isso. Então tem coisa que eu entendo, mas assim, coisa que, por exemplo, que o cara que por exemplo, pega um... Ah, vai, um Witcher 3 pra jogar e reclama que tem muita fala, aí o cara é burro, né? Aí é burro, porque ele entrou no jogo, ele mergulhou de cabeça no jogo... Que, cara, é o core do jogo, é isso, né? É a história. É, assim, pra que você começou a jogar então, velho? Sim, o cara não entendeu. O cara não entendeu. É. E o pior era assim, quando tem o cara que não entende, e tem o cara que quer encaixar, que é o que você falou no caso do Heavenly Sword, que ele quer encaixar o jogo em experiências anteriores. Assim, ele quer encaixar, ele fala, não, isso aqui é um jogo tipo isso aqui é um jogo tipo aquilo. E quando ele faz essa comparação, e que ele faz, ele fez o que ele quis, né? Ele fala, esse jogo é tipo isso, no momento em que o jogo foge daquilo que o cara mesmo enquadrou, ele acha que tá errado. Ele estabeleceu, né? É o que você falou do Heavenly Sword, os caras falam, ah, é tipo um God of War, né? Não, você que tá falando que é. E aí o cara joga e fala, ah, é tipo um God of War, mas não tem os deuses, então é ruim. Então eu falo, velho, porra, cara, faz igual um Lemur e vai no precipício e pula, cara, porque você não serve pra viver. E eu acho que aconteceu com o Príncipe da Pérsia, sabe? Tipo, a galera não entendeu que o foco do jogo era uma história, é contando, né, tem o clima da Pérsia mesmo, se não me engano, a mitologia é meio uma coisa meio Zoroastra lá, tipo, não sei, eu não nem entendo dessa parte, mas é genial. O jogo tem defeitos, principalmente na questão do DLC, mas não justifica falar que o jogo é ruim, né? É, pra você ter uma ideia, eu abri a página aqui agora porque eu queria ver as notas, né, que deram pra ele, pra você ter uma ideia. A EGM deu uma nota boa, mas os europeus, o Eurogamer, a Edge, deu nota 5, 6. Eu falo, não, velho. Assim, tá errado, né, cara? Tá errado, né? Alguém não entendeu essa merda. Bom, desde a lista da Edge, ela dá um 5 ou 6 nesse jogo, não me surpreende. A Edge caiu no conceito, né? Enfim, bom, esse é meu último jogo. Maurício, quer puxar mais um? Não, cara, na verdade eu fiz um sprint, assim, eu falei todos que eu tinha falado uma vez só. Bacana. A única coisa... Ah, tem mais um, mas aí... Vai lá. Um que eu não joguei, mas que eu ouvi falar que era muito bom, porque quando a gente propôs esse podcast e tal, eu fui dar uma procurada, obviamente, sobre outros jogos que eu não tinha jogado, que poderiam ter sido injustiçados. E um que eu não joguei, mas que eu lembro que eu fiquei com vontade de jogar na época e que dizem que é um jogo injustiçado, que é o Alpha Protocol. Que, não joguei também, não. Que na época, que na época dizem que descer o cacete nele, mas que é um bom jogo. Eu não sei, eu tava com a esperança de vocês terem jogado ele, mas pelo jeito não. É, não joguei, não posso opinar. Cara, eu até ver aqui que jogo que é esse, porque eu lembro, não, passou totalmente despercebido pra mim, não sei nem quem fez. Cara, eu vou, pra não deixar, né, o lado Eu posso interromper? Nostálgico? Pode. Interrompa, posso. Faça, vai, não, fala. Só porque eu vi aqui que esse Alpha Protocol, ele foi lançado também em 2010, na mesma época do Enslaved. E de repente ele pode ter sofrido dessa mesma coisa, sabe? Tinha muito jogo na época, né? Que era Xbox 360 e PS3 ali, né? Falando, vamos se estabelecer aqui no, né? No, na nossa geração. E de repente foi isso. Eu tô vendo que ele é um RPG de ação. É. E é um RPG de ação que entra no estilo Mass Effect, né? Porque ele foge do estilo japonêsinho. É, de repente foi isso. Pode ser. É provável. Bom, então assim, pra eu talvez meu último, não sei, de repente eu falo mais alguma coisa aqui, mas assim, pra não deixar passar batido, né, que é o meu, vamos dizer assim, a minha mania de nostalgia, eu vou falar de um que é conhecido por todo mundo, que é o Super Mario Bros. 2. Nossa. E assim, o povo reclama... Nossa, cheirou muito agora, é um negócio. É que assim, vamos lá, deixa eu contextualizar. Eu acho que na época ninguém criticou o jogo, acho. Não sei, na época, né, eu era moleque demais, nem revista especializada na minha época era Game Pow e era Super Game. E, cara, assim, o único problema do Super Mario 2 americano é que ele não é um jogo do Super Mario, né? Uhum. Ele é o Doki Doki Panic, né? Eu até menciono esse jogo no meu post lá dos jogos orientais adaptados para o Ocidente. E o povo hoje mete o pau no jogo só porque ele não é um jogo do Super Mario, cara. Sabe? Ah, pô, mas é um jogo adaptado. Pô, os caras mudaram os sprites pra falar que é um jogo do Mario, mas não é um jogo do Mario, é outro jogo. Que bosta, que bosta. Porra, cara, mas assim, é um jogo que, principalmente tendo em mente o seu contexto, que é um jogo de Nintendinho, sabe? Que normalmente tinha jogos bem limitados. Ele é um puta jogo legal, cara. É um jogo que você pode escolher, se eu não me engano, até 4 personagens. Cada personagem tem uma característica diferente, sabe? Um jogo bem complexo pro sistema na qual ele foi lançado. E é um jogo divertido pra caralho, cara. Um jogo puta, com puta level design bacana. Porra, vale muito a pena. Puta jogo bacana. Só que tem essa mancha, vamos dizer assim, que é o estigma, galera, né? É o estigma, exato. Estigma é uma palavra melhor ainda, que é o estigma da... Os caras falam, pô, mas não é o Super Mario de verdade, sabe? E, cara, convenhamos, ele é melhor do que o próprio Mario 2 original, o Mario 2 japonês. Eu acho ele muito melhor, cara. Eu acho puta de um jogo bacana. Eu acho injustificado em cima desse jogo. Putz, cara, eu queria ter memória pra poder falar desse jogo, mas eu só lembro do Mario 3. É. Só lembro do 1 e do 3. Mas aí, talvez esse seja um grande problema do Mario 2, né? É que o Mario 2 não é o Mario 3. É porque tem, então, quando chegou o Mario 3, aí realmente, pô, não tem o que comparar, tá ligado? É. Super Mario 3, ele é supremo no Nintendinho, né, cara? Ele é. Mas isso não faz com que esse Super Mario 2 adaptado aí seja ruim, sabe? Puta jogo legal, cara. Jogo divertido pra caralho. É. É um bom jogo mesmo. E o original, e o original mesmo, o Lost Levels, é bem legal também. Ah, cara, eu acho legal, mas ele é mais do mesmo. Ele, né? É mais, ele é do igualzinho mesmo, primeiro Super Mario. Igualzinho. Ele é Mario. Exatamente igual. Exatamente igual o primeiro. Que aí vem a grande sacada do 3, eu acho, né? Que o 3 foi essa reformulação do Super Mario, dos dois Super Marios originais, uhum, né? E cria um negócio realmente novo, mais complexo, enfim. Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Mais um joguinho? Não, eu só queria perguntar pra você se você não vai trazer à tona o Mônica no Castelo do Dragão. Porra, não. Pô, vocês estão difamando esse jogo, cara. Esse jogo ele é fantástico. Então, mas cara, ele é um jogo que todo mundo critica. Eu achei que você fosse exatamente injustiçado. Ah, porra, mas é verdade, Maurício. Eu estava deixando. Eu ia passar batido, cara. Mas assim, agora eu vou falar sério, então vou falar fora das piadas. Eu gosto pra caralho do Mônica no Castelo do Dragão. Você tem todo o direito de gostar. Eu acho um jogo foda. Foda. Tá? Foda. Assim, sei que ele é um jogo adaptado, eu sei que ele é o Wonder Boy e tal, mas assim, como eu acho o Wonder Boy foda, um jogo do Wonder Boy que na verdade você joga com a Mônica em um castelo, falando com um jacaré gigante que não é a Cuca, eu acho foda. É muito incrível. É muito ácido pra fazer aquilo, viu, cara? Porque... É muitas dorgas, nossa, cara. É dorgas, assim, nossa, ao extremo. É a Mônica drogadinha, porque pra ela falar com o jacaré... É muito foda, eu acho muito foda. Mas bem lembrado, eu não vou comentar. Cara, assim, pra fechar, já que vocês não têm um outro jogo, eu vou fazer uma menção honrosa, rapidinho, só porque eu gosto do tema... Que é o Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Que é um jogo que tem críticas embasadas, que é uma jogabilidade travadinha, é um jogo que saiu para PC, se eu não me engano. Acho que ele só saiu para PC. Talvez, não posso estar falando merda, ele deve ter saído pro primeiro Xbox. Mas é um jogo, cara, que assim, pra quem gosta de Lovecraft, a ambientação é do caralho e a história é boa pra cacete, cara. Realmente a jogabilidade deixa um pouco a desejar. mas é um jogo que acaba recebendo notas muito baixas devido às suas limitações técnicas, mas para quem é aí tem a doença, né, de gostar de HP Lovecraft, é um jogo aconselhadíssimo. É isso, eu acho. É, eu acho que é isso. Considerações finais aí? Não, cara, eu acho que tá... saiu bem mais do... tem bem mais jogos, e se a gente ficasse mais tempo aqui, acharíamos mais jogos. Sim. E não, e assim, não é a minha crítica, mas é que eu acho que hoje em dia a galera se limita a falar de jogos injustiçados recentes. Né? Tipo, você vai, sei lá, no YouTube aí, você vai achar uma lista de alguém falando, tipo, ah, o No Man's Sky foi injustiçado. Mas lá atrás também tem muito jogo, como você bem lembrou, no caso do Mario 2, o Dark of Fight ou tantos outros aí. É que fica mais difícil você lembrar, né? Pelo menos eu, que tenho uma, eu tenho uma memória de merda, né? Eu não lembro que eu comia aqui também. Memória RAM. Quando eu durmo, eu esqueço. Acabou. É. O problema dos jogos antigos também, cara. Então, o problema dos jogos antigos, como a gente era moleque na hora que, né, na época que a gente jogava, a gente não tinha percepção da crítica especializada, sabe? Não, porra. Crítica especializada pra gente não existia no Brasil, cara. Como eu falei, a gente tinha Super Game, Game Power e Ação Games, que eram basicamente revistas que não apresentavam review de jogo. Ele apresentava detonado, dica. Era revista de humor, não quase, tinha... né? Porque... Não era um review, sabe? Um review sério, pelo menos. Era um review sério porque ele não era dedicado à pessoa séria. Ele era dedicado a moleque, era uma revista pra criança. Sim. Não, mas eu acho que tem duas coisas aí. A gente não vai se estender muito porque as considerações finais vai virar outra discussão. Vambora. Eu acho que, sim, a gente tem que se dar um pouco de mérito porque a gente tinha uma... Não é uma percepção diferenciada, nada disso. É uma percepção. É que a grande maioria não tem percepção. Então, quando você vê alguém com percepção, você fala, esse cara é super dotado. Não, esse cara é normal. Né? E eu falo isso por quê? Porque eu lembro que quando eu comecei a ler X-Men em 1987, 88, por aí, eu vi as edições, aqueles formatos de gibi pequeno, que era a edição mensal, e eu comecei a ler X-Men, os X-Men estavam em Genosha lá, tinha acabado de passar o Massacre de Mutantes. E aí eu li e falava, ah, legal, adorava. Mas quando eu li o Deus Cria, o Homem Mata, que foi a primeira graphic novel que eu li da vida, que é dos X-Men, eu li e falei assim, eu tinha, sei lá, eu devia ter 10 anos, menos, eu li e falei, mano, esse bagulho é muito louco. Eu senti alguma coisa diferente, não sabia explicar o que era. Então, o que eu acho? Além de a gente ter, de repente, uma sensibilidade, ou até né, uma coisa... Você gosta mais daquilo, então você acaba analisando diferente. Tem um pouco também que eu acho que não tem hoje, que é um pouquinho de pesquisa, manja. O cara não, tipo, o cara de hoje ele fala tudo mais fácil. É fácil você achar um review do No Man's Sky, mas é muito mais difícil você achar um review do Mario. Você vai ter que cavucar. Sim. Então, se o cara tem um canal do YouTube e ele tem 13 anos, não vai ter review do Super Mario 2. Entendeu? É mais ou menos isso também. Tem razão. Tem várias coisas envolvidas aí, né, cara, assim, pra jogos antigos. Como eu falei, principalmente no Brasil, a gente não tinha uma mídia especializada séria. Não, não que não era sério, mas a abordagem era diferente, a época era diferente. Era uma época onde os jogos ainda eram considerados coisas para criança. Não, ainda ninguém levava, sabe? Ninguém levava videogame a sério. Jogo, videogame era brinquedo, né, cara? Videogame estragava a TV. Exato. É muito diferente de hoje em dia, onde estragava videogame é uma indústria do entretenimento, né, que, porra, que ultrapassou a indústria de cinema e agora tem uma puta relevância e movimenta milhões e tudo mais. Naquela época não tinha isso, cara, assim, era outra percepção. Talvez por isso a gente não tem tanto essa questão de falar de jogos injustiçados de antigamente, porque antigamente a gente tem os clássicos. Aí, clássico é clássico, né, tá lá, todo mundo gostou, até hoje são relevantes, mas, cara, tem um bilhão de jogos que passaram que, assim, não tinha nem crítica. Geraldinho. Cara. Não tinha nem... Pô, Geraldinho do caralho também. Aí, ó. Pra você. Cara, jogo Geraldinho, o Sapo Chulé. Foda. Mas é isso, galera. Que a gente vê que a gente tem que acabar o podcast. Tá nessa hora que tá começando a ficar feio, né? Bom, é isso aí, galera. Quero agradecer mais uma vez a galera que está escutando o nosso podcast aí. Quero pedir mais uma vez o feedback da galera que está escutando. Se você escutou até aqui, se gostou, se não gostou, passa esse feedback pra gente poder aí ter um parâmetro pra gente saber que rumo tomar aqui no podcast do Q36. Também quero convidar, né, como sempre, a galera aí que está escutando a visitar lá o blog do Q36, q36.com.br, dá um pulo lá na nossa página do Facebook, curte lá a nossa página. Dá um pulo também no canal do Q36 no YouTube, assina lá nosso canal também, uma hora ou outra a gente vai acabar movimentando aquele canal lá. E eu acho que é isso aí, galera. Fechamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, valeu. É isso aí. Falou. Trilha sonora dos jogos. Horizon Chase e Top Gear.